Quando eu ia trabalhar, então, eu tava no ar, vai ter 27-28 para a espera, tá falando 200 para 170. Objeto 5728, dispara nível de voo 070, para a chegada à Mari. Agora 070, objeto 5728. Prima, tipo, fazendo 33, Ilhéus, confirmando nível 160. Ok, Ilhéus aprovado, 160, decolada 10, curva direita, no perfil da El Leda, após Leda voa Ilhéus. 5561, no código transponder, controle da PL 199, decimal, 35. A pole position, já no controle para o posicionar. Prova para o 4490, para autorização para a Petrolina. Petrolina 200 aprovado, trip decolando ao 10, curva esquerda, no perfil da Momo, Coquibu, após voar direto, Petrolina. 5571 no código transponder, controle a PL 199, decimal 35. Para Petrolina, tranca média, após focos, decola da 10, curva à esquerda, tranca 157 longa e o corpo 39, 35, 490. Confere na remota no trecho no contorno para o posicionar. Olha. Uniforme, marca uniforme, chama a torre 186 para o táxi e decolagem. Trip está correto, o desenvolvimento sempre contando para o posicionar. A chegada Mari. Tá 3191, chame Recife em 125 decimal 1 ou 133 decimal 25. Recife 251, alterna 3325, tá 3191. Pode 76740, desço para 4000 pés, esquina H1, no 014. 4000 pés, no 014, é 76740. 75728, desço para nível de voo 050. Azul 4076, desço para nível de voo 060. 060, 4076. Alfa Vitor Juliette no solo 12, 2L Backtrack para o Pátio 4, reporte livre na pista. Objeto 6740, reduza para 200 nós, informa o tráfego a 1h09, um Alfa 320, descendo para 2000 pés. Sim, reduzindo para 200 nós, o 6740. Comandou, 355-490, paga puxa, sonar. Tribo 55490, aprovado, Team Taxi. 71, paga taxi, 5490. Tchau, Vitor Jet, livre parqueamento, frequência livre, uma boa tarde. A máquina informa, autorizado o ingresso, ali mantém a pista no set, chame quando pronto. Então, 3604, complexo final, Sam Torre 1 no noite, decimal meio. 36, bom dia. Jet 5728, revisa para 2009, número 3 para aproximação. 2009, até 5728. 4, 2 milhas e meia, 2 bom dia, avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento 130 graus, cola 3 nós, ajuste no 0, no 4, tá, 3604. Livre, pouso, pista 1 no 0, para o 3, baixado e travado, 3604. Autorizado, final LS, reporte estabilizado. 2 mil pés no 0, no 4, revisão estabilizado, F6700. Vamos ver se 6740, reduza para 1809. Reduzindo, 139, Goma 754, desce para nível de voo 070, autorizado de chegada Mari. 070, Mari. Vamos ver se 5728, desce para 3000 pés, QNH 1014. 3.104. Eu só não entendi o POB e nem alternado. 17 a bordo e Aracaju alternado. Estimativo, confere Aracaju no 7.420. Táxi aprovado, parte principal, Indy Alpha, ponto espera torre 186, o ajuste no 04, vovô. Indy Alpha, ponto espera 186. Após a TR cruzar a retaguarda, que está iniciando o táxi, está livre, o azul chama o táxi. Sente, após a TR, chama o táxi, azul 433. A máquina fora, após a passagem do Airbus da TAM, está autorizado decolada 17, vento 120 graus com 3 nós, ajustando no 0 no 4, atento às 3 turbulências do mesmo. Estabilizado web 6740. Web 6740, contato final, Sam Torre, o número decimal meio. Torre, Salvador, boa tarde, web 6740. Web 6740, continue a aproximação, ajuste no 0 no 4, guarda no pista livre, reporte a marca do estranho no baixado travado. Informarei, fica. Para 1909. Tanto mandando mais. Objeto 5728, desce para 2000 pés, QNH 1014, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, 1014, informará estabilizado. jet 6740, passo externo, embaixo travado. Uniforme, Mike Uniforme, mantém a posição aguardando a autorização para decolagem. Tem outro tráfego, já passou o marcador externo. TAM 3604 no solo 219, libera a direita, solo 1219. Direita 1219, TAM 3604, né? Trip 5490, mantendo ponto de espera. O objeto 6740, está autorizado, pouso pistão no 0, vento 120 graus, com no 3 nós, ajustando no 0 no 4. No 0 no 4, livre pouso, pista 10, vai 6740. Azul 4076, desce para 3000 pés, que negar 10 no 4. 3000 pés, 10 no 4, 4076. 4033 da Azul, pode iniciar na Polis. Quantas milhas, Salvador? A intenção, melhor para o senhor, no Axé ou no Corredor Forte? Ok, Fazenda Lagoa do Morro, nível 065, aprovada com andar 97, curva direita, a gente tem 30.000 pés inicialmente, até a liberação do controle para a sessão, via Corredor Axé. Caixa prego, 5007, código transponder, controle opere 199, decimal 35. Bono 754, desce para 4000 pés, que negar no 0 no 4. Para 4014. 06 PLB, chame 286 para o funcionamento da decolagem, ajuste 1-0 no 4, bom voo. Salvador, bom dia. Airbus 40 Echo Charlie, we are ready to start up the destination Cochabamba. Ok, just 1 minute to copy. Say again. Wait, 5 minutes to copy, increase, and Airbus 40 Echo Charlie. Copy, 5 minutes for the clearance, and we are going to start the engines. Salvador, bom dia. Wire 6740, Libro. 6740, Alfa inicialmente mantendo antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 6740. Vento, pistão no 0, vento 20 graus com 1 no nós, ajustando no 0 no 4, trip 5490, agilizando no medida possível. Uniforme, Mike Uniforme, decolou os 2-2, chame o controle 119, decimal 35. 119-35, chamará o Uniforme, Mike Uniforme. Estabilizado, objeto 7722. Objeto 5138, completo sinal, semitor Rio, no noite, decimal meia. 118, decimal meia. Objeto 7722. Controle é o Papa, Papa e Uniforme, mais Uniforme na saída coral. Papa, Papa, Uniforme, Mike, Uniforme, suba para nível de voo 080, direto coral. 080, direto coral, Uniforme, Mike, Uniforme. Controle Buenos, web. 7721, 190. Whisky 10. After according flight plan route, take off from runway 10, right turn. Arbor departure, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo departure, Elefa, after Elefa position, Echo Lima Echo Foxtrot Alpha, SCOC 5567 and Frankfurt Alpha departure is 119.35 Airbus 40 Echo Charlie. Airbus 403 Echo Charlie has copied clear destination, flight level 260, and then I have low copy the departure, clear to Elefa, and then 5560 transponder 119.35 frequency. Okay, the airway is, the first airway is up Zulu 17 until Foxtrot Romeo Mike, after Uniform Whisk 10, after crossing flight plan route, and the pathway will be Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo, after Alpha Transition, Echo Lima Echo Foxtrot Alpha Transition, Airbus 40 Echo Charlie. Copy, upper Zulu 17, Fox Romeo Mike, then upper Whiskey 10, and the departure will be Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo LF, Echo Charlie. Okay, the, after runway 10, after departure, turn right. Report when you're ready to start up. Okay, ready to start up after departure, Tommy, right? Copy. Okay, report when you're ready, taxi. Alpha Airbus 40 Echo Charlie. Good report. Salvador, autonomia de 1,30 e o PLB 1,8. Afirmo. Ciente, via Índia no ponto de espera, chama 286, 1,0 no 4 no altímetro, bom voo. 6740 da web, via Juliette, 012 ao portão. Prosseguindo Juliette para 02, 6740. Azul 4076, avistado, atualizado, pouso, pista no zero, vento 110 graus com 12 nós, ajustando no 04. Autorizado, pouso, na pista no zero, com 1014, 4076. Objeto 6721, autorizado, direto estado. Confirme, direto estado, presente, 6721. Afirmativo, objeto 6721. É que não se está para presente, né? Parece 2 anos. Chega Papa Romeo, Romeo vai ficar bravo. Firmativo, Juliette 05 Portão 5728 da WebJet. Da web, apenas para cheque do equipamento com a RCA de solo. Grato. Papai é com Índia Novembro, reporte quantidade de descida. Autorizado decolado 17, vento 110 graus com 3 nós, justo no 0 no 4, atento estrelas de turbulência do Embraer da Azul, que acabou de pousar na 10. Azul quadrado tem sido utilizado ali e manter pista no 0. Papapá, uniforme Mike uniforme, da presente voo direto Valença, informe ponto, que irá modificar as regras. Papapá, uniforme, Mike uniforme, da presente autorizado direto Valença, informe o ponto onde irá modificar as regras. Nosso ponto é na Coral, é após Valença. Ok, sim, Papa Uniforme, Mike Fox. Estabilizou ILS, marcha travado, 549. Goma 754, complete final semitorrinho no 8 decimal meio. 26. Juliette, Serra Tango, decolou de 29, chama em controle 1, 19, decimal 35. Pegou 1754, estabilizado e ILS, baixa travada. Gol 754, continua aproximação, ajuste no 0 no 4, aguardando pista livre. Aguardando pista livre. Juliette, Serra Tango, decolou de 29, chama em controle 1, 19, decimal 35. Ah, precisa, graças. Papa Tango, Juliette Sierra Tango, mantém as condições visuais no corredor A7, o país é parte do farol da barra. Gol 754, avistado, atrasado, pouso, pistão 0, vento 120 graus, com no 29, ajuste no 0, no 4. Ok, livre pouso, 54, tá bom. Azul 4033, decolou os 30, chama o controle 119, decimal 35. 1935, ó. Juliette Serra Tango, informe a proa ideal para o destino. Via radial 289. Autorizado, Juliette, tem que ser pro 6721. Autorizado, completo sinal, chama o torre no 8 decimal meia. 86, controle Salvador, boa, 4033 da Azul, cruza 1300 da El. Azul 4033, suba para nível de voo no 60, saída da El. 60 da El, 4033. Pode dar 6721, dispara 2000 pés, NHL no 014, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2014, NHL. Massivo Juliette Serra Tango. Papa Tango é a Quinta Novembro, dispara nível de voo 050. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, regra de voo mudado ao Zuma 533. Voe direto Valença. Reporte pronto para descida, papapá, uniforme, Mike, uniforme. Paulo Salvador, boa tarde, web 741 para autorização, informação 90. Tem um último que chamou a torre? 754 livrou. O Gol 1754 direita, táxi via Alfa, chame solo 121.9. Alfa 219, solo Gol 1754, boa tarde, vamos estar na Alfa. Gol 1754, táxi via Alfa, é porquinha do ataque aí, Juliette. Para a Juliette, 641 da web, pronto para cópia. Pronto, 41. Salvador, Alpace, 40, com Charlie ready for taxi. Minha 741, Guarulhos, autorizado nível 340, a rota é Alpes Zulu 21, decolagem da 10, primeira curva direita, perfil a saída Arbor, Elefa, 5576 no transponder e o controle opera em 109.35, o objeto 741. Autorizado Guarulhos, nível 340, Alpes Zulu 21, decolagem da 10, da curva direita, perfil da Arbor, transição Elefa, transponder 5576, controle 119.35, vai ter minha 741. Correto, reforço quando pronto, tracionamento posto 02 ao portão. 02, reportaria quando pronto. Voo no 754 via Juliette, portão 10. Portão 10, via Juliette, 754. Airbus 40, Echo Charlie, clear taxi via Manapron, taxiway India. On the home point, contact tower 118.6, altimeter serial 1014. With 1014, 1186 with tower, and then main taxiway via India, Echo Charlie 40. Okay, can taxi 118.6 when you're ready at the road point. Copy 118.6 with power, when ready. Trip 5490, Sami Recife em 125.45 ou 126.85. 21, sinal baixo travado 10. Web 6721, tráfego avistado, tem pouso livre na pista 10, vento 120 graus, 12 nós, o Webjet 6721. Livre pouso 10, 6721. Airbus 40, you're clear to hold point of runway 10. We have aircraft on runway 10's final. Hold on road point 10. Salvador, boa tarde, boa noite, patrão, tá passando 200 para o 10, na margem, informação. Boa noite, patrão, desse para nível de voo 060, autorizado via chegada à margem. 060, via chegada à margem, boa noite, patrão. Certo, papai, notar o uniforme, Mike, me faça a frequência livre para a coordenação.